Salvador, boa noite, altura 355 no 5. 355 no 5, boa noite, aciona a identificação. Identificando. Contato radar, na posição Conde, voa Bonf para a chegada Bonf, reporta para descida. Sim, senhora, reporta Lemos, 55 no 5. Oi, QL6747, portão 5 aprovado, pushback acionamento, 6747, Mitaxi. Sim, falou. 2685, passarelo 2224. Passando Zuno, interceptando, tem o campo à vista, o Xené 6224. Xené 6224, completa final, chama Torre 1, 186, Bopoulos. 186, até a decolagem, obrigado. Torre, boa noite, o Xené 6224, final da 1-0, campo à vista. 324, tráfego avistado, ajuste no 0 no meio, check 3, senhor. Já tá em cima, foi maré baixada, travado. Passando externo, baixou, travou, Xané 6224. Xané 6224, pouso autorizado, pista no 0, vento no 0 grau, 08 nós. E pousando no 0, 6224. Comandor, voo no 074, autorização de tráfego Guarulhos, informação Alfa. Q360, voo no 074. Sendo 064, eu tenho 360 aprovado, 2 minutos por cópia. Guardando cópia, voo no 074. Lado número 2, senhor. Oxe, 6224 no solo 57. Libera a pista, próxima interseção à direita. Táxi aprovado via Alfa, chama ingresso, táxi e Juliette, nessa frequência, mesa. Oxe, 6224. Alfa, Juliette chamará. Sete quatro, pronto cópia. Pronto cópia, agora 0-7-4. Guarulhos aprovado, nível de voo 360, senhor. Via Apro Zulu 1-6 até Bravo até o Zulu, após direto posição Trivi. Após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, decola a pistão 0, curva direita, subida da El até a posição Leda, após direto posição Bridge, controle 120, decimal 8, aciona 5523, voo no 074. E autorizado nível 360 via Upper Zulu 10 até Bravo Hotel Zulu, após direto Trivi e conforme o plano. Saída da El, Leda, após Leda, Bridge 1208, controle 5523 no transponder, voo 1074. Correto, no 074, portão 2, chame posicionamento, senhor. Chamará, voo no 074. Azul 4209, pronto, cópia. Confins aprovado 360, para o Zulu 1-6, decola pistão no 0, curva direita, subida da El, Leda, Bridge, controle 1208, transponder 5527, azul 4209. Correto, 4209, portão 3, chame e puxa o acionamento. Oi, Web 6747 para o táxi. 5749, confirme. Gentileza, confirme, senhor. 157, 4 horas, confirme. Afirma, senhor. 4 horas e 9, confirme. Próxima, Juliette, 6224. 6224, aguarde. Web 6747, autorizado táxi via Índia Alfa, ponto espera pistola 0, ajuste no 0 no meio. Chame pronto para decolagem no ponto espera pistola 10, Web 6747. Para a ponto, ponto espera. 7, 4, 5. Oxina 6224, dando passagem ao Boeing da Objet em direção ao ponto espera, ingressa na Juliette, portão 01, Oxina 6224. Juliette, dando passagem para o. Salvador, 5595 na ideia da cidade. 5595 10 para 4000 pés, QNH1 no 0 no meio. 4000 no 0 no meio, 5595. Oi, Web 6747, Web 6747, autorizado a linhar e decolar pistão 0, vento 120 graus, meia dúzia de nós. Salvador, muito boa noite, Altan 3305, sem informação alfa, portão 062. 3305, nível 330, tem aprovado para Recife. 2 minutos para o cobre, senhor. 76747, decolado 04, chama controle 1208, bom voo. 208, boa. 3305, pronto para cópia. Muito boa noite, Web. Boa noite, Web 6747, contato radar, SAP mantém 360, boa lida. 360, boa lida, Web 6747. São Caju. Controle 1-20-8, transponder 5524, TAN 3305. Autorizado Recife, nível de voo 330, via Upper Luiz 58, decola da 10 com curva esquerda, saída Puca, transição Caju, transponder 5524, controle 1-20-8, TAN 3305. 5524, protegimento correto, TAN 3305. Portão meia dúzia, chame pronto para o pushback acionamento. Passará pronto, 3305. Noite, Oxané 6313, autorização conforme. 6313, eu tenho 360 aprovado, Guarulhos, para o Fota. Pronto. Guarulhos 360 aprovado, Apro Zulu no meio, até Bravo Hotel Zulu, após direto posição Trive, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, decola da pista no zero com curva à direita, subida da El até a posição Leda, após direto posição Bridge, controle opera 1.20.8, aciona 5525, Oxeré 6313. 6313 autorizado, 360 Guarulhos, subida é a Leda, da El Leda, pois Bridge. Infante Zulu no meia, BHZ Trive. Decola 10 direito, 208, aciona 5525. Correto, acionamento 3 no 3. Portão 4 para pushback acionamento, por gentileza, torre 118, meia dúzia. Bem, boa noite, obrigado. Interceptando 5585. Trip 5585, completa sinal, chama Torre 1 no 86. Certo, 86, obrigado, boa noite. Boa noite, bom povo. Webjet 6747, chama Recife 1 no 251, alterna 1 no 3325. 251-6325, boa noite. Boa noite, bom povo. Boa noite, é o Trip 5595, aproximação final. Torre Salvador, boa noite, é o Trip 5595, aproximação final. Boa noite, Trip 5595, tráfego avistado, ajuste no 0 no meio, check trem, senhor. Até o momento. Tem pouso autorizado, pistão no zero, vento 1 no 0 graus, 05 nós. 110, como assim, obrigado. Salvador, Bono 074, pushback acionamento, gate 02. Portão 2 aprovado, chame táxi no 064. Chamada para o táxi, Bono 074. Oxené 63, 13. Puxa acionamento. Número 2 do setor, aguarde, mais 3 em 3. Nada na sequência. No 5 no solo, zona 4, libera a pista próxima, intersecção à direita. Táxi aprovado via Alfa e Kilo até o pátio 3, nesta frequência, 5-5 no 5. Próxima à direita, Alfa, Kilo, pátio 3, 5-5 no 5. Voador tanque 3305 para puxa e acionamento. Táxi Gol no 074 com 96 a bordo, autonomia de 4 horas e 20, alternado com fins. Certo, 964 e 20, com fins autorizado, táxi via Engie Alpha até o ponto de espera pista no 0, ajuste no 0 no 6, chame pronto para o decolar de ponto de espera pista 10, Gol no 064. Autorizado táxi, ponto de espera, chamada quando pronto, Gol no 074. Puxa 63, 13, no portão 4, autorizado pushback acionamento. Assim que o Gol livrar a retaguarda, senhor, chame pronto para o táxi 6313. Quem vai coordenar aqui, após o Gol, vai iniciar o 6313, chama o táxi. 3305 no portão 612, tem autorizado o pushback e acionamento, chame pronto para o táxi 3305. Passará para o táxi 3305. Gol no 074, próximo ponto de espera, pronto. Gol no 074, autorizado alinhar e decolar pista no 0, vento 1 no 0 graus, meia dúzia de nós. Autorizado alinhar e decolar pista no 0, gol no 074, no 074. Delta Xané 6313 com 122 a bordo, 4 horas e meia com fim. Pé 2 Xané 6313, autorizado em Alfa, ponto de espera, pistão no 0, ajuste no 0 no meia, chame pronto para o decolagem, ponto de espera da décima. Índia Alfa. Da 74, decolado aos 19, chama agora o controle em 120 decimal 8, bom voo. 120 decimal 8, bom voo, 074. 2 Salvador, 3305 para o TAC, 132 a bordo, 3 horas e 37 minutos, na Terra Natal. 2 Salvador, bom 074, decola na Dael, cruzando 2 no teste. De Alfa, ponto espera, pistão no 0, ajuste no 0 no meio, chame pronto para decolagem, ponto espera da 10, estão 3305. Pátio, Índia, Alfa, ponto espera da 1 no 0, chama pronto, estão 3305. Torre, Salvador, boa noite, Rio 5972, frente da Alfa, autorização, Guarulhos, Índia 320. Boa noite, Rio 5972, aguarde o minuto para cópia. 72.